Salvador, bom dia, é o Azul, Alfa Zulu Hotel. Alfa Zulu Hotel, prossiga. Bom dia, solicito autorização de reboque do pátio número 3 para a posição número 1, infra-aero ciente. Está autorizado, hotel, reporte ao término. Reportará, grato. Salvador, o Azul Alfa Zulu Hotel informa término de reboque. Obrigado e bom dia. Ok, hotel, obrigado, bom dia.